Tantra, 520, pato nível de voo no 60, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 2853365, obrigado, senhorita. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, bom voo. Obrigado pelas coordenações também. Salvador. Bom dia. Tripeiro 5557. Quem está bravo? É o Trip 5557? Como bom dia, só um instante a cópia, o 5557 para Campinas. Como é que tá? Ok, aguarda a cópia número 2. Satisfeito, pronto para a copa. Trip 5557, autorizado Campinas, 360, Zulu 16, decola pista 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 1935-5524, trip 5557. Informativo, camarada, 5557, vou repetir um pouquinho mais atualmente, senhor, não copiei tudo, obrigado. Em Campinas, 360, Pesolo 16, decola pistão 0, curva direita, da Eulida Bridge, controle 1935-5524. Catalizado 360, Pesolo 1690, curva direita, Eulida Bridge, 1935, controle, transporte 5524, 5557. 5524, portão 8, me pronto, trip. 5557, repita para a prata, para a puxa, estacionamento. Pedir para o trip 5557, a saída Oleda Bridge, transição Bridge, correto, Oleda. Da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, ok. Ouro, gentileza, chamar na 121 decimal 9. Número 1, ciente, aguarda a cópia 1003. cópia? Salvador, VH, 1 centena, conforme rota, pista 97, curva direita, da Euleda direto, da Euleda pós direto, conforme rota, decola da 17 com curva direita, 1735, 5526, Bravo Alfa 3. Decolada 10 do pátio 3, decolada 10 com curva direita, da Euleda após Euleda direto. Tá livre o acionamento, chama pronto para o táxi, Bravo, Bravo Alfa Tango. Táxi, pátio de alfa, ponto de espera 1895, o ajuste 1013, boa viagem, o Bravo Alfa Tango. Tenho mais 30 segundos. Salvador, trip 557 para 908, pushback acionamento. Autorizado, chama táxi. Chamará. 1161, copia? Ou 1161, pronto, cópia? Salvador, Guarulhos, 360, Pesolou 16, decola pista 90, curva direita, da Euleda Bridge, controle 1935, 5527. Certo, chamo pronto para puxar o instrumento. Autorizado, linha de colapso 10, vento calmo, Bravo Alfa Tango. 35. 35, tem um morro. 1935, bom dia, Bravo Catango. Livre táxi, ponte de espera 1895, 1013, São Borreiro. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo Catango. Papá, o meu Bravo Alfa Tango, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantenha, 1100, saída da El. Uma centena da El, Bravo Alfa Táxi vai sair do pátio 3. Ok, o senhor está agora no través do 5, então o senhor segue agora a sua esquerda, táxi Índia. Índia Alfa da Ponte Espera. Agora à esquerda, vai contornar o pátio, vai entrar no pátio principal agora, nas posições de 1 até 4, e após prossegue via Índia. Autorizado Coral, Bravo Alfa Tango. Coral, Bravo Alfa Tango. Tipo 5557, ali em Matei Pista 10. Afirmativo ali em Matei. Cinco, cinco, cinco, sete, livre decolagem. Vento calmo. Para o 667, Novelo. Táxi, vou ONU, ONU 61. Bom, ONU 61. 3:51, até no lugar de ONU. ONU 61, livre táxi, Pátio Índio Alfa, ponto 0, 18, 95, 1013. Pátio Índio Alfa, 18, 95, 1013. Bom, ONU 61. Sua de Arubi, é a magnética 240. Sim, está agora de coordenação. Bravo Alfa Tango, autorizado direto a Arubi. Autorizado, Bravo Alfa Tango. Salve novamente, na sua escuta, Tripe 5557. Tripe 5557, contato radar na decolagem, subir, mantenha. 360, saída da Leda Bridge, após 2000, voe direto Leda. Seguinte, após 2000, valida trip 5557, solicita com a linha final 310, senhor. 310, aguarde com a ordenação. Negativo. Trip 5557, nível incorreto para a rota 310, autorizado nível 300. 300, gente, Fiano, 5557. Autorizado ali, decolar pista 10, entra calmo. É decolar pista 10, ponto 1. Tripe 5557, solicito do presente para uma bridge. Tripe 557, autorizar direto bridge. Autorizante para bridge, grato, 5557. Nono 1161, bom dia. Contato radar na decolagem, subir mantenha. 360, saída da Elo e do Bridge. 360, da Elo e da Bridge. Ou 1161. Autoriza Lita ou da Elo presente? Como 1161, mantém inicialmente perfil de saída devido à aeronave no mesmo perfil, Embraer 190. Empatia com 1161, obrigado.